sem carrega. E pra fazer você crescer é natural podar você. Por isso não evite o choro. Chorar com Deus é precioso. Ele só usa quem permanece e lança ao fogo o que não serve. Por isso leia João 15 nessa hora. Não troque pelo fogo uma linda história. Fora de Deus o que existe é só miragem. A sua vida vai além de uma imagem. Enquanto você permanece no Senhor, há frutos de um verdadeiro adorador. Sua videira verdadeira é Jesus. Fique ligado que o Pai labrador. O fogo do inferno é realidade. Por isso que existe a porta da verdade. Deixa doer, é pra crescer. O céu inteiro não quer te perder. A prova existe pra você não desistir. Deserto é lição pro crente produzir. Aguenta firme, vai adorando. E a sua história não termina aqui. O joio Deus vai arrancar. Nesse tempo o trigo vai permanecer. Passe pelo tempo de amadurecer. Se Deus fez assim é pra não te perder. O joio Deus vai arrancar. Nesse tempo o trigo vai permanecer. É melhor chorar a vida eterna. Aguenta firme. Tudo é por amor. Por isso leio João 15 nessa hora. Não dorme pelo fogo com uma linda história. Fora de Deus o que existe é miragem. A sua vida vai além de uma imagem. Enquanto você permanece no Senhor, verdadeiro adorador. Sua videira verdadeira é Jesus. Fique ligado que o Pai é labrador. O fogo do inferno é realidade. Por isso que existe a porta da verdade. Deixa doer, é pra crescer. O céu inteiro não quer te perder. A prova existe pra você não desistir. Deserto é lição pro crente produzir. Aguenta firme, vai adorando. Que a sua história não termina aqui. Nesse tempo o trigo vai permanecer. Passe pelo tempo de amadurecer. Se Deus fez assim é pra não te perder. O joio Deus vai arrancar. Nesse tempo o trigo vai permanecer. É melhor chorar e alcançar a vida eterna. Aguenta firme. Tudo é por amor. O joio Deus vai arrancar. Nesse tempo o trigo vai permanecer. Passe pelo fez assim, é pra não te perder. O joio Deus vai arrancar. Nesse tempo o trigo vai permanecer. É melhor chorar nas mãos do Salvador e alcançar a vida.